5. Programa de Ana Sofia Nascimento. Yeah. Wave é um género musical rock, criado na década de 70, a par do punk rock. O termo New Wave era considerado sinónimo do punk rock antes de se tornar um estilo musical independente, que tinha elementos da música eletrónica, música experimental mod e disco, assim como o pop dos anos 60. Na década de 1990 e 2000, houve alguns revivals, assim como o surgimento de outros estilos influenciados pelo movimento. O termo New Wave é fonte por si só de muita controvérsia e confusão. Em novembro de 1976, no artigo intitulado Melody Maker, Caroline Coon usou o termo New Wave para caracterizar o som de bandas que não eram exatamente punk, mas que estavam relacionadas com a mesma cena musical. Por algum tempo, os dois termos eram trocáveis, ou era punk ou New Wave. Formada em 1977, The Police foi uma das bandas deste movimento musical. Antes, Sting, o vocalista, tocou com bandas de jazz e jazz rock, tais como Phoenix Jazzmen, The Newcastle Big Band e Last Exit. A banda Police lançou o seu primeiro single, Fallout, pela etiqueta Illegal Records, que foi criada por Stuart Copeland e seu irmão Miles, empresário dos The Police. O single teve um sucesso considerável para um lançamento independente, vendendo aproximadamente 70 mil cópias. Em 1979, o lançamento do single, Roxanne, alcançou o 12º lugar das tabelas de venda britânicas e o 23º nos Estados Unidos, levando o álbum Outlanders d'Amour ao 6º lugar. and Losing You, o segundo single do mesmo álbum, chega a ser número 2 na Inglaterra. No verão de 1979, Sting apareceu em Quadrophenia, um filme britânico baseado no álbum dos The Who com o mesmo nome. Mais tarde, nesse mesmo ano, atuou no filme Radio On. Ghost in the Machine, o quarto álbum dos Police, editado em 1981, tornou-se um êxito imediato, alcançando o primeiro lugar no Reino Unido e o segundo nos Estados Unidos da América. O single Every Little Thing She Does Is Magic foi um dos motivos da popularidade. Considerado o melhor grupo britânico no primeiro Brit Awards, ganharam 3 Grammys. A banda fez um intervalo em 1982. Embora tenha feito os seus primeiros concertos de arena e também a primeira visita ao Brasil, cada membro seguiu os seus próprios projetos durante esse ano. The Police regressou em 1983 com Synchronicity, que entrou para os tops da música britânica, atingindo o primeiro lugar e rapidamente alcançou a mesma posição nos tops das músicas americanas, onde permaneceu por 17 semanas. Synchronicity tornou-se um grande sucesso devido à força da música Every Breath You Take, ficando 8 semanas nos tops da música americana. Every Breath You Take tornou-se um dos maiores hits americanos de todos os tempos. Este ficou por 4 semanas nos tops das músicas britânicas. King of Pain e Wrapped Around Your Finger vieram a ser hits no decorrer do ano de 1983, fazendo com que Synchronicity fosse multiplatina nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Durante a turnê de Synchronicity, as tensões pessoais e criativas entre os membros da banda tinham aumentado muito e não tiveram nenhum desejo de trabalhar juntos por um tempo. No decorrer da sessão de estúdio de 1986, pareceu que Sting tinha a intenção de dar à banda a gravar suas novas músicas. Então, o grupo regravou algumas canções antigas, mas Copland sofreu um acidente num jogo de polo. Impedido de tocar, o grupo apresentou somente uma nova versão de Don't Stand So Close To Me. Em vez de um disco de músicas inéditas, foi lançada uma compilação intitulada Every Breath You Take, Singles, na época de Natal, em 1986, vindo a ser o quinto primeiro lugar do grupo nos tops da música britânica e o quarto top 10 americano. Depois desse lançamento, o grupo silenciosamente se dissolveu. O último show da banda, na turnê de 2007-2008, foi no dia 7 de agosto no Madison Square Garden. Segundo o baterista Copland, o trio nunca mais subirá aos palcos novamente. Apenas foi lançado o álbum ao vivo, Certifiable, Live, em Buenos Aires, no dia 11 de novembro. I can't. B-52. Nos primeiros 3 anos, os B-52 tocaram inicialmente em clubes, sendo o mais conhecido Max Kansas City. Devido à falta de conhecimentos musicais, chegaram a utilizar gravações de guitarras e de percussão. Em 1979, lançaram o seu primeiro álbum, chamado B-52s, marcado por vários tipos de música. O tema que se destacou mais foi Rock Lobster, que significa Lagosta do Rock. No ano seguinte, editaram um novo álbum, Wild Planet, e a mesma linha anteriormente utilizada, com destaques para as faixas Private Idaho e Give Me Back My Man. No ano de 1981 editaram Party Mix, que foi a junção de 6 faixas remisturadas dos dois primeiros álbuns. Em 1985 participaram com grande sucesso no Festival Brasileiro Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Este foi o maior público que a banda já tinha tido. Apesar do êxito obtido, foi a última vez que publicamente Ricky Wilson apareceu com a banda. Faleceu a 12 de outubro daquele ano, com um cancro linfático causado pela SIDA. O álbum seguinte, Bouncing Off the Satellites, foi editado em 1986 e é marcado pela morte de Ricky Wilson, poucos meses antes do lançamento do disco. A banda ressente da perda do colega e foi um fracasso comercial. Os hits deste álbum são Summer of Love e Girl from Ipanema Goes to Greenland. Só em 1989 voltam com um novo trabalho, Cosmic Thing, que se torna o álbum de maior sucesso comercial do grupo, com êxitos como Love Check, Rome e Dead Beat Club. Em 1992, Cindy Wilson, esgotada com as turnés do álbum anterior, abandona a banda, e é com o trio que os B-52 lançam Good Stuff. Cindy junta-se novamente à banda em 1998, mas apenas para apoiar a turnê da banda, na promoção do álbum de êxitos Time Capsule. Em 2002, lançaram somente nos Estados Unidos uma coletânea dupla, Nude on the Moon. No ano de 2008 saiu Funplex, obtendo algum sucesso e atraindo assim novos fãs. A faixa título tem boa aceitação nas revistas e, excitados com o lançamento, fazem uma turnê que inclui a América Latina, Argentina, Brasil e Peru. Em Portugal, atuaram no Festival Lisbon Calling, no dia 26 de julho de 2008, no Pavilhão Atlântico. gonna see you tonight. I want you to walk in the door. I want you to lay on the floor. Cause tonight's the night we make love under a soap line, underneath the stove line. What makes love you under the stove line? What makes love you under the stove line? Stove line, whoa, stove line, whoa. I kiss your hair, I feel electricity in the air. I'm gonna kiss your eyes. Then I'm gonna kiss your neck. Then I'm gonna kiss your tummy. Ooh. I'm gonna kiss your pineapple. Tonight's the night for love under the lights. Robinson Band. Tom Robinson Band foram uma banda de rock criada em 1976 pelo cantor, compositor e baixista Tom Robinson. Tom Robinson nasceu a 1 de junho de 1950 em Cambridge, Inglaterra. O seu terceiro single, Up Against the Wall, é agora conhecido como um clássico do punk rock e o seu álbum de estreia foi Power in the Darkness, de 1978. Ainda hoje é muito admirado. Tom Robinson começou a dar concertos em Londres em 1976. Até ao final do ano decidiu montar uma banda permanente. E o velho amigo de Tom, Danny Kustel, seria o seu guitarrista. Foi o primeiro da linha permanente da banda. Tom e Danny meteram pequenos anúncios em revistas para encontrarem um baixista e um baterista. O baterista então escolhido foi Brian Dolphin Taylor. Tom percebeu que teria de ser o baixista da banda depois de ver em audição Mark Ambler tocar Hammond Organ. A banda entrou em cena no meio da explosão do punk de Londres. Os seus concertos ao vivo tiveram logo críticas favoráveis. Tom assinou contrato com a editora Emmy Records e descreveu mais tarde que nesse período, em 9 meses, assinou também contrato com Medina Road, com Top of the Pops, Radio 1 e a capa do New Musical Express. Tom Robinson Band fez panfletos e folhetos sobre os seus pontos de vista políticos e enviou a todos os que participaram nos seus concertos. Deram emblemas e t-shirts estampadas com o logotipo da banda e apareceram regularmente em concertos de rock contra o racismo. Juntaram-se a esses concertos grupos como os Clash, Steel Pulse e X-Ray Specs. 2468 Motorway foi o primeiro single lançado no final de 1977, que entrou no top 5 das músicas do Reino Unido e permaneceu por lá mais de um mês. Ele foi seguido quase imediatamente por um EP chamado Rising Free, que foi gravado ao vivo em Londres. Esta gravação continha as músicas Don't Take No For An Answer, Martin e Right On Sister. As gravações chegaram ao top número 18 nas músicas do Reino Unido. Em 1978, Tom Robinson gravou o seu álbum de estreia, Power in the Darkness. A versão britânica do LP continha todas as músicas novas. Mas nos Estados Unidos da América, o 2468 Motorway e Rising Free foram combinados para um EP de 6 faixas bónus, que quase o tornou um álbum duplo. We'll be right back. 6 p.m. curfew is to remain strictly enforced for the time being. Today, institutions fundamental to the British system of government are under attack. The public schools, the House of Lords, the Church of England, the holy institution of marriage, even our magnificent police force are no longer safe from those who would undermine our society. And it's about time we said enough is enough and saw a return to the traditional British values of discipline, obedience, morality and freedom. Freedom from the Reds and the Blacks and the criminals, prostitutes, pansies and punks, football hooligans, juvenile delinquents, lesbians and left-wing scum. Freedom from the niggers and the packies and the unions. Freedom from the gypsies and the Jews. Freedom from the long-haired layabouts and students. Freedom from the likes of you! Power in the darkness. We'll be right back. chanting in Notting Hill Gate. Fascists marching on the high street, carving up the welfare state. Operator, get me the hotline. Say, father, can you hear me at all? Telephone kiosk out of order. Spray can writing on the wall. Ooh, out there, can you hear it? Panic in the county hall. Ooh, out there, can you hear it? White hole up against the wall. Ooh, out there, can you hear it? Panic in the county hall. Ooh, out there, can you hear it? No! Madness é uma banda inglesa que faz parte da New Wave. Formou-se em 1976 e o seu estilo variou subtilmente ao longo dos anos. Juntamente com The Specials, eles foram uma das bandas mais proeminentes do ska pós-1970, o chamado movimento Two-Tone, dando uma nova cara ao ska. No entanto, conforme a sua carreira progrediu, a banda afastou-se um pouco do ska, ficando mais próximo da música pop. Madness conquistou a maior parte do sucesso na década de 1980. Madness e UB40 ficaram exatamente 214 semanas com os seus singles nos tops do Reino Unido. As bandas, por isso, são detentoras do registro mais semanas com singles no Reino Unido na década de 1980. O núcleo duro da banda estava em 1976, integrado num grupo de ska chamado The North London Invaders, da cidade de Camden, Mike Barson, Chris Foreman e Lee Thompson. Após dois anos de concertos e tendo poucos e violentos skinheads como fãs, o grupo resolveu mudar de nome e roupagem. Surgem então como Morris and the Miners e ganham alguns novos membros: Graham Suggs McPherson, Mark Bedford, Carl Chess Smash Smith e Daniel Woodgate. Em 1979, mudaram o nome para Madness, uma homenagem a uma canção de Prince Buster, um dos ídolos da banda. Em 1979, resolvem lançar pela editora Two Tone Records o primeiro single, The Prince, outra homenagem ao músico jamaicano Prince Buster. A canção torna-se um grande sucesso, ficando entre as 20 melhores da Grã-Bretanha e rapidamente são contratados pela Steep Records, a mesma casa de Elvis Costello, e esta resolveu colocar rapidamente o grupo em estúdio. Em outubro é lançado One Step Beyond, que alcançou a segunda posição nos tops dos mais vendidos. A faixa título impulsiona as vendas e chega ao sétimo lugar nos tops. O grupo promove uma mistura de ska com rock. Nos mesmos moldes dos Specials, o seu som é batizado de Nutty Sound, por incorporar também influências do soul, funk e jazz, e bandas britânicas dos anos 60. Além das caretas e da grande descontração em palco que caracterizam a imagem do grupo, One Step Beyond tornou-se um dos maiores hinos do grupo. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of Madness. One Step Beyond! We'll be right back. kids arrested, kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. The kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. finalizamos esta escolha de bandas da New Wave com os norte-americanos Talking Heads. David Byrne, Chris France e Tina Weymouth eram alunos da Rhode Island School of Design em Providence, Rhode Island. Byrne e France formaram uma banda chamada The Artistics em 1974. Fizeram o seu primeiro show, com o nome Talking Heads, numa abertura para um concerto dos Ramones no Country, Bluegrass and Blues, um club musical de Manhattan, na 20 de junho de 1975. Numa entrevista posterior, Weymouth lembrou o motivo pelo qual o grupo escolheu o nome Talking Head. Um amigo tinha encontrado o termo na TV Guide, que era usado nos estúdios de televisão para descrever um plano em que a pessoa aparece enquadrada pela cabeça e os ombros, a falar sobre um assunto e sem haver qualquer outra ação. Mais tarde, em 1975, os Talking Heads gravaram uma série de demos para a Columbia Broadcasting System, mas a banda não assinou contrato com a editora. Rapidamente atraíram seguidores e assinaram com a Side Records, em 1977. O grupo lançou o seu primeiro single, Love, Building on Fire, em fevereiro do mesmo ano. No mês seguinte, adicionaram Jerry Harrison, anteriormente pertencendo à banda de Jonathan Richman, os Modern Lovers. O seu primeiro álbum, Talking Heads 77, que não continha o anterior single, foi lançado logo depois. Foi com o seu segundo álbum, 1978, More Songs About Buildings and Food, que a banda iniciou a sua colaboração a longo prazo com o produtor Brian Eno. Este já tinha trabalhado antes com os Roxy Music, David Bowie, John Cale e Robert Fripp. Começaram a partir de então a explorar uma gama cada vez mais diversificada de direções musicais, pós-punk, new wave e funk psicadélico. Esta gravação também estabeleceu uma relação de estúdio da banda de longo prazo com os famosos Compass Point Studios, em Nassau, Bahamas. Psycho Killer, tema do álbum de estreia, tinha sido um sucesso menor, mas um tema como Take Me to the River, de Al Green, levou os Talking Heads para a consciência pública geral e deu à banda o seu primeiro top 30 da revista Billboard. Em 1980, Remain in Light, fortemente influenciado pelo afrobeat do nigeriano Fela Kuti, cuja música Eno tinha dado a conhecer à banda, explorava os ritmos da África Ocidental, sendo-os com a música árabe do norte da África, com o disco funk e vozes ocasionais. Estas combinações pronunciavam o interesse posterior de Byrne pela música do mundo. Para interpretar em palco estes arranjos mais complexos, a banda introduziu novos elementos como Adrian Blue e Bernie Worrell, entre outros. Primeiro no Heatwave Festival em agosto e mais tarde no seu filme concerto Stop Making Sense. Durante este período, Tina Weymouth e Chris Frantz também formaram um grupo dissidente comercialmente bem sucedido, o Tom Tom Club. Influenciado pelo hip-hop, e Harrison lançou o seu primeiro álbum a solo, The Red and the Black. Byrne, em colaboração com Brian Eno, edita My Life in the Bush of Ghosts, que incorporou música do mundo e uma série de outros importantes músicos internacionais e pós-punk. Sem grande repercussão nos Estados Unidos, Once in a Lifetime foi o single principal do álbum Remain in Light, de 1980, que garantiu lugar no top 20 do Reino Unido. O vídeo do tema tornou-se um standard na cultura popular. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Remove the water. Run, run, run. lançar 4 álbuns em apenas 4 anos, o grupo entrou em estagnação e quase 3 anos se passaram antes de um novo lançamento. Friends e Weymouth continuaram a gravar com o Tom Tom Club. Os Talking Heads editaram um álbum ao vivo, fizeram uma digressão pelos Estados Unidos e Europa como parte de um grupo de 8 e separaram-se de Eno, que passou a produzir álbuns com os U2. Speaking in Tongues, de 1983, foi um avanço comercial com o tema Burning Down the House, a entrar no top 10. Mais uma vez, um vídeo impressionante foi produzido tendo em conta a divulgação da MTV. A turnê seguinte foi documentada no filme Stop Making Sense, Jonathan Demme, originando um outro álbum ao vivo com o mesmo nome. Mais 3 álbuns se seguiram. Little Creatures, de 1985, contou com os singles And She Was e Road to Nowhere, e True Stories, de 1986, álbum em que os Talking Heads interpretam as músicas da banda sonora e aparecem na comédia musical realizada por David Byrne. Por fim, o álbum Naked, de 1988. Enquanto a sonoridade Little Creatures e True Stories era muito mais pop rock americano, Naked revelou influências africanas com estilos polirrítmicos como os de Remaining Light. Durante esse tempo, o grupo foi sendo cada vez mais dominado por David Byrne. Após Naked, a banda parecia esgotada. Em dezembro de 1991, os Talking Heads separaram-se. Uma breve reunião ocorreu, no entanto, mais tarde nesse ano, para registarem Sex and Violence, um single original que apareceu na banda sonora do filme Until the End of the World, de Wim Wenders. Apenas Byrne e Harrison aparecem no vídeo da canção, mas Friends e Weymouth participaram. Durante esse período de separação, Byrne continuou a sua carreira a solo, lançando o Rei Momo em 1989 e The Forest em 1991. I'm kind of blue. I'm barely moving. there is a party. Everyone is there. Everyone. Neste programa todos os nomes das bandas possíveis de incluir no género ou movimento New Wave, lembramos ainda os XTC, os Devo, os Fisher Z, os Dire Straits, os Shirts ou Ian Dury, entre outros tantos, traduzindo uma vitalidade musical que se prolongou pela década de 80 do século XX. Choice but to follow. Milton, Milton turns back time. Milton, Milton, let it shine. Neste programa adaptámos textos da Wikipédia com locução de Andréa Nunes. New Wave foi um programa realizado por Ana Nascimento. Rosanna, what shall I do? I called room service and they sent along you. You came in, met me with a grin. If only you knew. It's alright, it's alright. I don't know Chinese. I ordered breakfast for one, and you brought me three. My morning call was Arabs in the hall, and you spilled half my tea. But it's alright, it's alright. Without moving my clothes, just when I think you're going to turn pink, you say to my surprise, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. It's alright, it's alright, it's alright. Fit. yes, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. And drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. new wave.